Todos os dias à noite, eu penso em me suicidar. Todos os dias que eu abro os olhos pela manhã, eu acho que eu vou morrer. Quando eu tô no ponto de ônibus, eu quero me jogar na frente dos ônibus. Eu quero ver meu sangue voando pra todas as direções, melando todo mundo que puder. Assustando todo mundo na rua de manhã cedo. Toda vez que eu tô em lugares altos, eu penso em me jogar. Eu penso em como doeria quando eu caísse no chão. E me enche de alegria saber que eu posso fazer isso a hora que eu quiser. Talvez nem importe, entende? E é algo gratificante pra mim poder fazer esse tipo de coisa comigo mesmo. E enfim. Yeah.